tinha cabeça pelada que o moleque já tá duro. O empurra tudo, o empurra tudo. Vem cá, tinha cabeça pelada que o moleque já tá duro. O empurra tudo, o empurra tudo. Os cria não tem miséria, se pensar de valor gordo. Os cria não tem miséria, se pensar de valor gordo. Não anda, nós pega, machuca, se chuca. A porra não é sincero, não, você tá na maluca. Vai dar na pista pra negócio, sou forte no esquema. Não dama no pai, não dama que é problema, é chibatado. Na perereca é socadão, é perereca é chibatado. Na perereca é socadão. Lá vai fogo. DJ Sebastian Produções. Vem cá, tia, cadê pelada que o moleque já tá duro. O empurra tudo, o empurra tudo. Vem cá, tia, cadê pelada que o moleque já tá duro. O empurra tudo, o empurra tudo. Os cria não tem miséria, se pensar de valor gordo. Os cria não tem miséria, se pensar de valor gordo. Não anda, nós pega, machuca, se chuca. A porra não é sincero, não, você tá na maluca.